ZYK 280. Rádio da Universidade, 1080M. Um veículo da Secretaria de Comunicação da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Rádio da Universidade, divulgando com arte a ciência e a cultura. O tema abordado por Piotr Ilyich Tchaikovsky em sua célebre abertura 1812 é o da resistência russa diante da invasão de Napoleão e a vitória contra o opressor. De Tolstói, em seu Guerra e Paz, a Sergei Eisenstein, em Alexander Nevsky, na música, no cinema e outras artes, esse tema da resistência frente a invasores ocidentais tem sido seguidamente abordado por artistas russos. Tchaikovsky concebeu uma obra orquestral repleta de grandiosidade e efeitos sonoros, e que incluíam, até mesmo, elementos estranhos a uma orquestra. Desde sua primeira apresentação em 1880, durante as comemorações da vitória dos exércitos russos sobre os franceses, a obra vem sendo apresentada em concerto ao ar livre em ocasiões festivas. O compositor recorreu ao hino russo e à Marselhesa para criar um painel que se conclui numa apoteose que expressa a alegria pela vitória e a libertação. Abertura 1812 de Piotr Ilyich Tchaikovsky. Orquestra Sinfônica da Rádio de Ljubljana, direção de Anton Nanut. Thank you. Abertura 1812 de Piotr Ilitch Tchaikovsky. Orquestra Sinfônica da Rádio de Ljubljana, direção de Anton Nanut. Rádio da Universidade, divulgando com arte a ciência e a cultura. Suíte da ópera Sklarmund, de Gilles Massenet. Orquestra Filarmônica de Hong Kong, dirigida por Kenneth Jean. Trechos: Evocação, A Ilha Mágica, e Meneu, Na Floresta, Pastoral, A Caça. Suíte da ópera Esclare Monde, de Gilles Massenet. Orquestra Filarmônica de Hong Kong, dirigida por Kenneth Jean. Trechos Evocação, A Ilha Mágica e Meneu, Na Floresta, Pastoral, A Caça. 11 horas 24 minutos, 23 graus e 6 décimos no campo central da URGS. Suíte Sinfônica Paris, de Jacques Berthe. Orquestra de Câmara de Manhattan, dirigida por Richard Alden Clark. Trechos, o metrô, subúrbio, a mesquita de Paris, restaurante no bosque de Boulogne, o barco Île-de-France, desfile Forain. Thank you. We'll be right back. Suíte Sinfônica Paris, de Jacques Brel, Orquestra de Câmara de Manhattan, dirigida por Richard Alden Clark. Trechos: o metrô, subúrbio, a mesquita de Paris, restaurante no Bosque de Boulogne, o barco Île-de-France, desfile Forain. Rádio da Universidade, divulgando com arte, ciência e cultura. Temas de operetas de Victor Herbert, com a Orquestra Sinfônica de Pittsburgh, sob a direção de Lorin Maazel. temas de operetas de Victor Herbert, com a Orquestra Sinfônica de Pittsburgh, sob a direção de Lorin Maazel. Rádio da Universidade, divulgando com arte a ciência e a cultura. O Danúbio Azul, valsa para orquestra de Johann Strauss Filho, Orquestra Pop de Cincinnati, sob a direção de Eric Kunzel. O Danúbio Azul, valsa para orquestra de Johann Strauss Filho, orquestra pop de Cincinnati, sob a direção de Eric Kunzel. Canções para soprano e piano, sobre versos de diversos autores alemães, de Clara Schumann. Lanhau soprano, Micaela Gellius piano. Thank you. Propaganda eleitoral gratuita. No ar. Rio Grande do Sul. Do Brasil. Do mundo. Meu nome é Miguel Ortega. Eu sou de Porto Alegre. E o Tarso tem que ser nosso governador para dar continuidade junto com Dilma. Thiago Braga, eu quero que o Tarso seja o governador, porque ele adquiriu a experiência ao lado do presidente Lula nesses 7 anos trabalhando com ele. E o Rio Grande tem que seguir em frente junto com o Brasil agora. Eu sou Ariane Leitão, sou advogada, voto no Tarso. E acho que ele vai ser um bom governador, porque o Rio Grande do Sul precisa crescer. No ritmo do Brasil, é o Rio Grande do Sul na frente, Tarso governador. Eu sou gaúcho, eu sou Tarso. Olá, vocês já sabem, a gente tá aqui, eu, Kiko Ferraz, Josiane Picada, o tio Libório e o Tarso Genro, o próximo governador do Rio Grande. Tudo bem, pessoal? Tudo legal? Hoje o tema do nosso papo é a agricultura e a pecuária gaúchas. Uma dupla que alimenta não só o nosso estado, mas boa parte do país. E é verdade, Josiane. Na verdade é uma irmandade, né? A agricultura e a pecuária. E o agronegócio gaúcho rende a cada ano 10 bilhões de reais em exportações para o nosso Brasil, produzindo vinhos, grãos, carne, frango e outros itens que se espalham por esse Rio Grande afora. Pelo Brasil e pelo mundo. Né? E a nossa agropecuária pode ficar ainda muito melhor. Fala pra gente, Tarso, como? Olha, nós temos um enorme orgulho da nossa produtividade agrícola e criamos programas para que ela suba de patamar, gerando cada vez mais riqueza, empregos e renda. Você pode dar um exemplo disso? Claro que posso. Eu tenho um compromisso no meu programa de governo com os produtores de nós, a partir de experiências que já temos aqui no estado, trabalhar para que nós tenhamos a melhor carne do mundo. Nós vamos garantir o acesso da carne gaúcha aos mercados internacionais. Mas para isso é necessário um programa como o nosso, que prevê crédito do sistema financeiro estadual, assistência técnica, um sistema unificado, né, de defesa sanitária aqui no estado do Rio Grande do Sul, o que também serve para a nossa produção leiteira. A gauchada vai ficar mais faceira que lambari de sanga. É, e sobre a expectativa dos pecuaristas, agora a gente vai ouvir o criador Newton Paim, que é representante dos criadores de gado Jersey do estado. Nós esperamos do governo do estado que tenha o apoio no desenvolvimento da atividade leiteira e que o pequeno produtor, pequeno, médio, enfim, tenha a possibilidade com rentabilidade de permanecer na atividade. Tô achando tudo isso muito lindo, mas tem que se cuidar com os calaveiras, ladrões de gado, que infernizam o produtor. Tem toda a razão, Tiribói. Nós já implementamos aqui no estado o Pronace Fronteira, né, que combate o abigeato, o roubo de gado ali na fronteira com o Uruguai. Tá dando certo. Um esforço positivo da Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, as autoridades policiais locais, a nossa Brigada Militar. Isso aí já reduziu muito o roubo de gado na região. Pois é, né, Tarso? E outra questão que preocupa os produtores rurais e que traz prejuízo é a das estiagens. E é verdade, José. Eu aproveito, viu, pessoal, para anunciar que nós vamos criar um programa estadual de irrigação para as regiões que sofrem com a estiagem e também um novo Fundo PEN, um novo fundo de financiamento para dar força para as cadeias produtivas do nosso estado. E assim, programas de incentivo fiscal que vão ajudar a reduzir as desigualdades regionais. Então os gaúchos já sabem, novos tempos para a nossa agropecuária com Tarso Governador. Até mais! Com o Tarso agora a coisa vai. Abre a gaita, gaiteiro! Pampa ao mar, da serra ao planalto médio vai ecoar o canto de um quero, quero nesse lugar. A gente já plantou semente e fez brotar a força de seguir em frente. Rio Grande do Sul, do Brasil, do mundo, vamos contar Tarso Governador. Rio Grande do diálogo e do crescimento. Ouça agora o programa do PRP-PTC. Sou Haroldo Medina, jornalista militar e professor, candidato a governador número 44. Cada voto que eu receber no primeiro turno é resposta direta contra bandidos impunes. É também teu voto a favor de mais escolas públicas de turno integral. Peço ainda teu voto na legenda do PRP 44, para elegermos deputado federal e estadual. Com certeza, 44 é tua melhor resposta contra o aumento da criminalidade e defesa de maior orçamento para a educação. Um grande abraço, fiquem com Deus no coração. Para governador, vote 44, Haroldo Medina, PRP-PTC. Vote no Partido Verde, vote 43. Ainda tem moto e vento, não dá pra cruzar os braços, vendo o planeta sofrer. É preciso envolvimento, é preciso encarar os fatos, lutar pelo bem maior de viver. Estou aqui. aqui ao lado de Monserrat Martins, nosso candidato ao governo aqui no Rio Grande do Sul. Monserrat tem todo um trabalho voltado para o atendimento adequado nos postos de saúde daqueles que são dependentes químicos, mas eu sei que ele também tem todo um compromisso com a saúde, a educação de qualidade, a segurança pública, que é uma das formas de combater adequadamente as drogas que estão destruindo os nossos jovens. Por isso, não esqueça, no dia 3 de outubro, vote 43. Monserrat, governador do estado do Rio Grande do Sul. Vote no Partido Verde, vote 43. O nosso caminho não é o de fazer promessas mirabolantes só para ganhar a eleição. É uma questão de responsabilidade, trabalhar com o passo do tamanho da perna. Eu vou fazer a educação integral porque já implantei o Cidade Escola como prefeito da capital. Eu vou ampliar o programa de saúde da família para poder resolver os problemas das pessoas lá onde elas moram. E vou somar a força de cada região do estado com a força de um Rio Grande dono de si mesmo e do seu destino. Decidido a lutar pelos seus próprios interesses e não pelos interesses de um partido ou de um só governo. Fugaça! O Minuano avisou que a mudança tá chegando e um Rio Grande ainda maior já vai surgir. Você está com Fugaça 15 no seu rádio. Esperança, vamos juntos trabalhar para um novo tempo construir. Fugaça é diferente. Como prefeito da nossa capital, depois de 16 anos, ele abriu a cidade a novas experiências, construindo parcerias com outros governos, partidos e comunidades. Fugaça é diferente. Ele trabalha pelos interesses de todos os gaúchos e não apenas para um partido ou um governo. Com diálogo e sinceridade, Fugaça construiu obras esperadas por Porto Alegre há 30 anos. O que Fugaça fez pela capital, ele vai fazer pelo Rio Grande. Delmar Fonseca, Cruz Alta. Fugaça foi um bom prefeito de Porto Alegre, ganhou a reeleição e vai ser um bom governador do estado. Luísa, 16. Eu não precisaria estar votando, mas eu tirei o título porque eu quero votar no Fugaça. Oswaldo Soares. O político, ele tem que saber negociar até com os adversários. E o Fugaça não briga, ele senta e vai dialogar para ver qual é o melhor para a população. Meu nome é André Seixas. O Fugaça prometeu que o Hospital da Restinga ia sair do papel e ia se tornar uma realidade. Muitos outros prefeitos prometeram e não cumpriram. Agora, o hospital está sendo construído. Fugaça, chegou a hora de virar uma página na história do Rio Grande. Fui deputado, senador duas vezes e prefeito reeleito da nossa capital. São 30 anos de vida pública construindo soluções para as pessoas com base no diálogo, na responsabilidade e nas parcerias. Temos agora um novo desafio: criar um novo ciclo de desenvolvimento para o Rio Grande do Sul. Mas, acima de tudo, preservando equilíbrio e autonomia, que também são forças do nosso Rio Grande. A mudança se faz com todas as forças. Anote aí o que Fugaça vai fazer para melhorar a sua vida. Na segurança. Contratar 6.000 novos policiais civis e militares. Na saúde. Criar 7 polos regionais de saúde para prestar bom atendimento às comunidades do interior. Na educação. Escolas de turno integral em todas as regiões do Rio Grande. No desenvolvimento. Fundo de 3 bilhões de reais para apoiar com financiamento as pequenas empresas. Fugaça é Fugaça, o caminho está aberto para mudanças. O nosso caminho é o de somar forças.